Saudações, ouvintes que estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, trazendo para vocês, amigos e amigas ouvintes que nos acompanham, os estudos dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e também da espiritualidade humana. E como sempre, vamos dar início a esse programa pronunciando o mantra da vida una, para que nós venhamos a trazer para este trabalho, meus amigos, a formação de uma egrégora com a influência, com a bênção, a cobertura dos mestres da grande fraternidade branca, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então vamos nos interiorizar, procurando relaxar o corpo físico, respirando lenta e profundamente. Vamos procurar sintonizar a chispa divina que brilha no centro dos nossos corações, visualizando que a sua luz se expande como uma alvorada de luz branca por todo o nosso corpo, iluminando e harmonizando cada um dos nossos órgãos. Que essa luz se expanda pela nossa aura, e assim vamos procurar compreender, realizar e internalizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. Nossas saudações a todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira aqui ao vivo pela Esotérica FM. Estamos chegando na data de hoje, meus amigos, ao final do estudo do livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, livro esse realmente interessantíssimo, que foi editado pela primeira vez, veio ao mundo em 1908. Daí que ano passado, em 2008, esse livro completou o seu centenário da sua publicação, livro que na sua capa menciona que ele foi escrito pelos três iniciados. Os três iniciados que nós comentamos aqui nos primeiros programas foram Paul Foster House, que faleceu no ano de 1954, também William Walker Atkinson, que faleceu em 1932 e que ficou mais conhecido como o Yogi Ramacharaka, que teve vários livros publicados pela editora Pensamento aqui no Brasil. E o terceiro dos iniciados, na verdade, foi uma iniciada, foi Mabel Collins, que faleceu no ano de 1927. Foi uma grande teósofa, uma grande discípula dos mestres da fraternidade egípcia, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca. E esses três iniciados com certeza tiveram contato com aqueles mestres da Fraternidade Branca que pertencem a toda a movimentação egípcia dos mistérios, que sempre esteve ativo na terra de Khem e que realmente foram responsáveis no passado por praticamente toda a sabedoria espiritual do planeta, mas que chegou, como tudo que começa um dia tem que terminar, então aquela grande civilização egípcia também terminou. Mas ela teve, como nós já dissemos, momentos de glória, momentos esses que começaram realmente muitos e muitos milênios antes do que aquilo que a nossa ciência conhece ou é capaz de avaliar pelos atuais métodos de pesquisa que a ciência dispõe no momento. Porque segundo as investigações clarividentes, os grandes veneráveis do norte, ou seja, os grandes mestres da Fraternidade Branca que viviam na Atlântida, começaram a se deslocar da Atlântida para a região do Egito há cerca de 200 mil anos atrás. Meus amigos e amigas, realmente um tempo que se perde nas brumas, né, do tempo realmente, porque isso é um tempo que a nossa ciência não reconhece, não tem como reconhecer, porque atualmente a datação é feita por meio de métodos que não conseguem realmente verificar a quantas eras geológicas uma construção humana pode ter sobrevivido. Porque segundo Charles Webster Leadbeater, as pirâmides já começaram a ser erguidas há 200 mil anos atrás e era e é uma das características da civilização Atlante justamente se erguer as pirâmides. Pirâmides que não são adornos, que não são silos para guardar qualquer tipo de produto agrícola, que não são também câmaras funerárias, a não ser que funerária for tido no, do ponto de vista iniciático, porque na verdade as pirâmides são máquinas evolutivas, máquinas iniciáticas capazes de elevar a vibração de uma pessoa que adentre em certas ocasiões dentro dessa pirâmide e também a distribuição das 90 e tantas pirâmides que existem no Egito, na verdade são uma projeção ortogônica, né? Como se tivesse sido projetadas do alto, né? São uma projeção de certas constelações do céu que foram graficamente representadas no solo egípcio através da construção do erguimento daquelas pirâmides. Ou seja, nenhuma pirâmide está ali por tentativa e erro, como lamentavelmente os arqueólogos hoje ainda teimam em dizer essas coisas, que umas pirâmides deram certo, outras pirâmides não deram. Na verdade, todas elas foram construídas em posições, em locais, para que elas fossem realmente funcionais do ponto de vista iniciático, do ponto de vista simbólico, e lamentavelmente esse conhecimento está muito perdido nos dias de hoje. E a intenção dos três iniciados, né, que foram o William Walker Atkinson, mais conhecido como o Yogi Ramacharaka, do Paul Foster Houses, e de Mabel Collins, né, foi de trazer uma vez mais, através do Kybalion, aqueles preceitos que foram realmente luminares dentro da cultura egípcia, quando se manifestou na civilização egípcia o instrutor do mundo, aquele que nós conhecemos como o Cristo, que na verdade é um cargo dentro da Fraternidade Branca. Ele esteve ali naquela civilização há cerca de 50 mil anos atrás e é considerado o pai da astronomia, o inventor da alquimia, das matemáticas, da astrologia, de grande governante, grande sacerdote. E é por isso que a cultura greco-romana chamou, né, o deus Thoth, como ele era conhecido entre os egípcios, de Hermes, o três vezes grande, porque ele tinha essa tríplice característica, essa tríplice sabedoria, que fez com que esses axiomas herméticos constituíssem o alicerce sobre o qual todos os grandes iniciados, todos os grandes discípulos dos mestres e todos aqueles aspirantes que somos nós, temos que trilhar, meus amigos, minhas amigas, por meio deste caminho seguro, desse caminho que já foi desbastado, que já foi indicado pelos grandes mestres. Então nós temos uma dívida, como sempre, impagável para com Thoth, para com Hermes Trismegisto, três vezes grande, por ter trazido essa intensa luz para a humanidade e por ter guiado muitos e muitos através da escuridão da ignorância humana, esse que é praticamente o maior dos males da nossa humanidade, juntamente com o egoísmo. A ignorância e o egoísmo são os dois venenos que realmente impedem a nossa evolução mais rápida, o atingimento da nossa verdadeira espiritualidade. Porque aqueles templos, e eram muitos templos diferentes que existiam no Egito, todos eles foram estabelecidos com objetivos, meus amigos. O objetivo de fazer o homem conhecer a grande gama de possibilidades, né, de todos os níveis da manifestação. E ali realmente os conhecimentos, os axiomas herméticos eram conhecidos, e nós chegamos aqui no estudo do livro, o Caibalion, no 15º capítulo, que trata dos axiomas herméticos. E há uma frase aqui que precede o texto que diz o seguinte: a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa de seu conflito com as forças naturais. Assim nos informa o Caibalion. Isso é uma verdade muito profunda, meus amigos, porque muitos têm cometido este engano, imaginando que os conhecimentos, que aquela sabedoria não poderia ir para a humanidade. E houveram épocas da humanidade, né? Na verdade, a maior parte da história da humanidade, onde era praticamente impossível se colocar esses conhecimentos de uma forma tão aberta como se faz hoje. Mas nós temos que imaginar que praticamente tudo era assim, meus amigos. Como, por exemplo, a música, né? Que é aqui tema do funcionamento da Rádio Esotérica FM durante praticamente 24 horas por dia, tocando música. Se vocês estudarem esse tema, vocês vão saber, vão descobrir que a música só era tocada nos templos dos mistérios, porque a música é um tipo de revelação, é um tipo de sabedoria que acontece no tempo e no espaço, que é uma grande revelação da harmonia cósmica, meus amigos. Mas era reservada a alguns poucos, aqueles iniciados que usavam a música para criar harmonias, para criar a sensação realmente de elevação espiritual, para apaziguar as emoções e criar um ambiente sumamente adequado para que aquelas cerimônias, aquelas iniciações acontecessem nos templos dos mistérios egípcios, dos mistérios gregos, na Índia, na China, em todos esses países, a música era algo muito reservado. E hoje nós vemos o contrário, nós vemos que a humanidade inteira tem acesso à música. E nós vemos, inclusive, e lamentavelmente, a música também ser banalizada, a música ser violentada por aqueles que apenas transmitem através da música ideias inferiores, ideias que levam o homem a se apegar mais ainda à matéria, a ser consumido pelas paixões, quando na verdade a música é tão sublime, ela é tão elevada que pode fazer com que o homem alce voo para a sua verdadeira natureza, que é a sua natureza interna, a sua natureza espiritual. E o mesmo se deu com os princípios herméticos. Em muitas e muitas ocasiões, durante muitos e muitos séculos e milênios, não houveram condições para que esse conhecimento fosse disseminado como agora é possível, meus amigos. Apenas os iniciados, apenas os eleitos do templo, e isso era uma verdade extremamente profunda naquela época do Egito, porque se a pessoa não fosse do templo, não fosse um iniciado, ela não tinha nem educação formal, porque a educação era também algo que era dado no templo, o estudo das línguas, o estudo das matemáticas, da geometria, da astronomia, das ciências naturais, da saúde e tudo mais, era tudo um privilégio daqueles iniciados. Mas a coisa mudou, meus amigos. A coisa realmente mudou de figura, porque a nossa humanidade atingiu o estágio da chamada quinta civilização, da quinta grande raça, aonde nós vamos desenvolvendo plenamente o poder mental. Então, é o momento certo, o momento correto para que esses conhecimentos sejam amplificados, sejam disseminados por toda a natureza e por toda a humanidade, porque sempre existirá um perigo. O perigo de que esses conhecimentos sejam esquecidos. O perigo de que esses conhecimentos sejam perseguidos e sejam ocultados para fins maléficos. Porque ocultar para impedir que ele chegue a mãos ímpias, a mãos e mentes realmente que não merecem, é uma coisa. Agora, se queimar os livros, se trancar os livros, se assassinar os escritores, como existia no passado, matar os mestres, os grandes instrutores, como muitas vezes aconteceu, visa justamente o retardamento do progresso da humanidade. E nós chegamos no momento da evolução humana, meus amigos, esse grande momento da era de Aquário, que precisa ser aproveitado para realmente nós darmos um passo gigante, um passo rumo a uma transcendência, a uma espiritualidade que nós não temos sequer noção do que nos espera no futuro imediato. Realmente existe toda uma movimentação dos mestres da Fraternidade Branca para que retorne o poder espiritual para governar o planeta, meus amigos. Porque, como nós dissemos já em outros programas, nós estamos sendo governados por pessoas que não têm evolução espiritual, por pessoas que são gananciosas, pessoas que só querem, na maioria delas, se locupletar, e todo o processo político, o processo do poder, visa espoliar o dinheiro das populações e muitas vezes as políticas realmente não fazem com que as pessoas se desenvolvam, não fazem com que as pessoas descubram a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, que é uma natureza profundamente humana e uma natureza profundamente espiritual. Então é o momento de fazer ressoar com força esses axiomas herméticos, que nós vamos mencionar alguns aqui, que trazem realmente um bálsamo, um óleo sagrado que pode aliviar as dores da nossa alma, meus amigos, porque a verdadeira educação, a verdadeira saúde é estar em harmonia com a nossa alma, com o nosso espírito. Nenhuma felicidade, nenhuma saúde, nenhuma harmonia é possível nesse mundo sem nós estarmos conectados com a nossa dimensão espiritual, meus amigos. É uma ilusão completa e total o pensamento que acha que é a matéria que traz satisfação, que é a matéria que traz a felicidade. Muito pelo contrário, o que traz a felicidade é o significado que a nossa mente, que a nossa psique dá aos objetos, dá às relações humanas. Sem a relação humana não existe realmente felicidade, e quando a relação humana não é baseada na espiritualidade, o egoísmo toma conta, surge o sofrimento, surge o apego, surge a banalidade, a banalização e todos os problemas que decorrem disso. Daí que esses axiomas nos dão chaves para adentrarmos uma vez mais no reino que já nos pertence, mas que nós estamos de costas para eles, meus amigos. E um dos axiomas que são mencionados aqui nesse último capítulo é aquele que diz: para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Essa é uma sabedoria muito profunda, porque tudo no universo, meus amigos, é apenas diferenciação de vibrações. A diferença que existe entre o nosso cérebro, o nosso corpo e os objetos que nós usamos e tudo que existe no universo é uma diferença vibratória. E como nós já mencionamos aqui, o ocultismo, o esoterismo tem um conceito muito diferente de matéria e de energia do que tem a ciência, porque nós entendemos que matéria e energia também são formas de vida, também são formas de consciência. E como eu já citei aqui várias vezes, que uma frase que foi mencionada por Helena Petrovna Blavatsky em sua A Doutrina Secreta: todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, meus amigos. Não se olvidem disso. Não existe realmente local inerte, local morto. A morte é realmente uma ilusão. Não existe essa inércia, não existe coisa parada, coisa morta, coisa que realmente não tem a sua inteligência, o seu movimento, e é a diferença entre o nosso ser e essas coisas, esses ambientes que parecem estar parados, parecem estar mortos. Até o próprio espaço interestelar, que nós não enxergamos nada ali, na verdade ele está cheio de energia, está cheio de vida. E mesmo uma rocha, mesmo um mineral, ele demonstra sua inteligência, porque os elementos químicos não se misturam uns com os outros de uma maneira total. Ou seja, os átomos de determinadas substâncias escolhem, têm tendências, eles não se misturam todos uns com os outros. Existem ligas químicas ligas metálicas e outros tipos de misturas químicas que não funcionam porque os elementos químicos manifestam a sua natureza, a sua conexão com o cosmos. Então, eles não permitem que essa ligação aconteça. E, ou seja, tudo é uma diferença de vibração, e também isso se aplica ao lado psicológico do ser humano. Quando o Caibalion aqui nos coloca uma frase que é a seguinte: para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruí o desagradável mudando a sua polaridade. Então, dentro daqueles princípios herméticos que nós estudamos, nós fomos instruídos nessa sabedoria, meus amigos, que aquilo que tem polos, sempre há a opção, sempre há a condição de se mudar a polaridade. E isso é muito verdadeiro dentro do ser humano, dentro do seu corpo. Quando nós, por exemplo, tomamos um remédio, remédio é uma palavra que vem do latim, que tem o prefixo re, quer dizer voltar, e médio quer dizer meio. Ou seja, remédio, que é o que nós tomamos quando nós estamos doentes, significa voltar ao meio, voltar ao equilíbrio, né? Então, às vezes, nós estamos fisicamente doentes, nós estamos fisicamente cansados, e às vezes nós tomamos até remédios para curar essas coisas, para poder dormir, para cortar uma estafa, para cortar uma insônia, quando nada disso é necessário. Basta apenas mudar a polaridade e dar tempo ao tempo para que as coisas se ajustem. No campo das emoções, às vezes nós nos permitimos que o egoísmo avance na nossa natureza, nós nos permitimos ficar tristes, nós nos permitimos ficar deprimidos, e nós expressamos o nosso egoísmo desta forma, ficando tristes, porque a pessoa triste se volta para si mesma, ela fica com um pensamento de autopiedade, como se essa pessoa fosse a maior coitadinha do mundo, né? Porque na verdade o que ela está querendo fazer é enfiar a cara na areia e não quer mais aparecer no mundo. É o egoísmo total. É mais do que o egoísmo, é o solipsismo. Ou seja, solipsismo, que quer dizer o eu sozinho. A pessoa quer viver sozinha no mundo, o que é totalmente impossível. Então, todas as condições sentimentais podem ser alteradas, podem ser mudadas na sua polaridade. A pessoa triste pode procurar se transformar em alegre. O deprimido pode se equilibrar e pode ficar uma pessoa saudável novamente, se nós focalizarmos o lado oposto, a polaridade oposta. No caso da mente também, há pessoas que se isolam em certos pensamentos, se fecham. Então é sempre bom procurar a renovação dos pensamentos, coisas que desafiem a nossa mente, para que ela não fique presa na inércia que muitas vezes nos prende, e principalmente por aqueles pensamentos também sorumbáticos, aqueles pensamentos que nos deprimem, filosofias inteiras, inclusive ideologias inteiras, foram criadas para dominar a mente dos homens, com o pensamento negativo, com o pensamento verdadeiramente maligno, que faz com que as pessoas achem que o mundo é ruim, que as pessoas são más, que o mundo é mau, então que nada vale a pena, então o negócio é se matar, ou quando o mundo sair por aí matando os outros. Lamentavelmente, o século passado viu as epopeias, as verdadeiras hecatombes que foram aquelas doutrinas fascistas que lançaram o mundo inteiro em duas guerras mundiais que com certeza foram realmente o fim do mundo, meus amigos. O fim do mundo já foi, nós já estamos no lucro, porque no século passado morreram cerca de 200 milhões de pessoas por decorrência direta das guerras, das bombas, de todos os aparatos bélicos que foram colocados em movimentação, e também da fome, da peste, da pobreza, da doença que foram lançadas populações. Porque nas duas guerras mundiais foram mais de 70 milhões de pessoas mortas. Nas revoluções comunistas, mais outras 50 milhões. Se nós somarmos todos os outros conflitos que aconteceram no século passado, nós chegamos nessa cifra absurda e naquilo que foi considerada a imagem que sumarizou o que foi o século XX, meus amigos, que é aquela imagem dantesca do cogumelo atômico subindo nos céus, fazendo tudo aquilo de negativo que nós podemos ver. Então, meus amigos, chegamos aqui ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje, que está finalizando o estudo do Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E vamos fazer um intervalo agora, deixando com vocês uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês, amigos, a se tornarem associados da Loja Esotérica Virtual, para que nós tenhamos condições materiais para prover todos esses trabalhos que estão aqui na forma dos textos que estão na Loja Esotérica Virtual, das dezenas de palestras e também o trabalho aqui da Rádio Esotérica FM, com servidores no Brasil, nos Estados Unidos, 24 horas por dia ligados, e obviamente tudo isso custa dinheiro e nós precisamos do apoio. Nós não somos ricos, não temos posses para fazer todos esses trabalhos, a não ser que seja com o apoio de vocês. Não temos interesse de ter lucro exorbitante com isso, mas precisamos realmente do apoio de vocês. Por isso que nós pedimos que vocês contribuam realmente com quantias que são pequenas, não são mensalidades. Inclusive, nós cobramos a taxa da Loja Esotérica Virtual semestralmente, e sempre procuramos retornar tudo o que os nossos associados nos conferem materialmente, na forma de materiais, de novas palestras, novos textos e essa beleza da harmonia musical que nós temos aqui na Rádio Esotérica FM, que é sempre interativa com os nossos ouvintes. Vamos então ao intervalo, meus amigos, e voltamos a seguir aqui no programa Lux Esotérica. Até daqui a pouco. E voltamos, amigos e amigas, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, ao vivo com vocês. São 21 horas e 37 minutos desta terça-feira, no horário de verão do Brasil. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. 50 amigos nesse exato instante, espalhados por todo o Brasil e também no exterior, que estão acompanhando aqui o final do estudo do livro O Caibalion, que nós estamos finalizando no dia de hoje, com muita alegria por termos trazido para vocês, amigos, esse clássico realmente do estudo esotérico, que traz realmente um conhecimento profundo da natureza humana por meio justamente dessas leis, desses axiomas, que trazem para nós um conhecimento de nós mesmos, para que nós apliquemos isso no dia a dia, meus amigos. E com certeza nós também colocaremos à disposição de vocês o CD-ROM com as aulas, com os programas que trataram aqui do livro O Caibalion. E relembramos a vocês que o programa Lux Esotérica pode ser acompanhado ao vivo aqui sempre na Rádio Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, e também nas gravações que estão disponíveis no site da Rádio Esotérica FM e também no site da loja esotérica virtual, o famoso Levir, aonde vocês acessam lá também dezenas de outras palestras, não só minhas, mas de outros oradores, e centenas de textos que estão lá à disposição para vocês estudarem. E teremos também, com certeza, o CD-ROM com os estudos do Caibalion. Mas faltam aqui alguns axiomas ainda para nós comentarmos. E um deles diz o seguinte: a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. E outra frase nos diz: o ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. E aí nós temos realmente conhecimentos profundos, meus amigos, da arte da alquimia hermética, aonde nós sabemos, nós temos certeza de que a verdadeira alquimia não se refere, meus amigos e minhas amigas, a objetos físicos, materiais, porque a história da alquimia acabou se transformando numa tragicomédia, onde uma série de farsantes tentavam de todas as maneiras se enriquecer, não fazendo ouro físico com metais vis, mas sim enganando as pessoas, porque elas faziam truques químicos, né? Às vezes colocando ouro derretido dentro das misturas, para que houvesse uma metalização com ouro, né? A chamada laminação ou banho de ouro em certos metais que eles diziam que haviam sido transmutados. A verdadeira transmutação alquímica, meus amigos, ela acontece na nossa natureza interna. A verdadeira alquimia, e temos que lembrar uma vez mais que alquimia e química vem do nome original do Egito, que era chamada a terra de Khem. O termo Khem é que gera química, que gera alquimia. A alquimia também foi inventada por Hermes Trismegisto, com seus profundíssimos conhecimentos sobre a natureza humana. Porque dentro de nós há justamente a matéria vil, meus amigos, minhas amigas. Há sempre uma matéria que pode ser transformada. Há uma energia presa dentro da nossa natureza interna. E o ouro, aquele objetivo maior que todos almejam, né? Aqueles alquimistas almejavam ter esse ouro. Lembrem-se que o símbolo químico do ouro é são as duas letras AU. E AU é exatamente como nós chamamos a nossa aura. A aura é o verdadeiro ouro que nós temos que obter pela alquimia, porque quando nós nos melhoramos, quando nós evoluímos espiritualmente, a nossa aura se muda. Ao invés de nós termos uma atmosfera pesada em volta de nós, com nuvens cinzas e marrons e vermelhas e enegrecidas girando ao entorno da pessoa, com características de egoísmo, de todas as vibrações emocionais e mentais inferiores, ao evoluir se descobre aquilo que foi descrito simbolicamente como o despertar da cauda do pavão, né, que é o final da obra alquímica, quando a aura humana começa a se transformar numa aura idêntica que tem os santos anjos, nós começamos a brilhar como fôssemos sóis, meus amigos. Vocês não imaginam a beleza, a transcendência que são as auras dos grandes mestres, dos grandes seres, que têm centenas de metros. Alguns mestres têm auras que chegam a ser quilométricas, porque a sua magnitude, a sua compreensão, a profundidade da consciência, a serenidade com a qual eles atuam, criam então o verdadeiro ouro alquímico que é essa aura estelar, esta aura de cores concêntricas, sempre belíssimas, sempre iridescentes, sempre trazendo a paz, sempre trazendo boas vibrações. Daí que estar na presença de um mestre, de um verdadeiro mestre, ou de homens santos, de homens que se dedicam à espiritualidade, é o maior privilégio, é o maior bem que se pode ter, meus amigos. Se vocês encontrarem um verdadeiro mestre, cultuem-no, estejam com eles, porque vocês podem crescer apenas por estar na aura desses mestres, apenas por estar na influência de uma pessoa santa. E eles chegaram nesse resultado da mesma forma como nós temos que chegar, transmutando, mudando as nossas vibrações, substituindo aqueles vícios por virtudes, manifestando as nossas virtudes internas, cortando aquelas lacunas que nós temos no nosso ser. E se há lacunas, é porque há qualidades que precisam ser desenvolvidas. Precisamos ampliar a nossa habilidade física, precisamos refinar as nossas emoções, precisamos cultuar a nossa mente, estudando, colocando para funcionar a cultura. Informação não ocupa lugar, meus amigos e minhas amigas. Coloquem cultura na sua cabeça, que vocês vão ver que isso vai dar o melhor resultado. E principalmente dando espaço na nossa vida para o nosso eu superior, criando, como preconiza aqui o Caibalion, quando ele fala do ritmo, né? Porque o ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. Porque quando nós nos fixamos na nossa natureza interna, meus amigos, naqueles momentos de oração, nos momentos onde nós estamos rezando, que nós estamos meditando, quando nós estamos lendo e pensando a respeito daquilo que nós estamos lendo, nós estamos trazendo uma polarização superior. Porque a nossa alma está, a nossa natureza imortal está numa dimensão que transcende o tempo e o espaço aqui local. E é por isso que as pessoas que vivem uma vida espiritualizada, meus amigos, sofrem muito menos com os percalços da vida, são mais resistentes a todo tipo de mazela, quer seja psicológica, quer seja física. E é por isso que elas sabem como neutralizar aquelas coisas que vivem jogando as pessoas de um lado para o outro, que não sabem disso. Porque as pessoas que não têm ainda o seu espírito e a sua alma vigorosas no seu cérebro, no seu coração, elas num dia estão num ponto de extrema felicidade e depois o infortúnio as atinge e elas são lançadas para o outro lado, para o lado da pobreza, para o lado da infelicidade, da tristeza. E as pessoas ficam oscilando entre esses polos, se frustrando, e lamentavelmente o ser humano tem um mecanismo hiper, muito, muito desagradável, que quando o ser humano é frustrado, ele fica violento, meus amigos. Então vocês podem perceber que se o mundo hoje é um mundo violento, é porque é um mundo frustrado. Vocês podem se auto-observar quando vocês cometerem algum ato de violência, nem que seja uma violência verbal, uma violência física ou qualquer tipo de coisa. Percebam que vocês são levados a esse ato por algum tipo de frustração, porque alguém pisou no seu calo, porque alguém não fez alguma coisa que vocês queriam fazer, ou porque vocês não estão conseguindo atingir algum objetivo, tem alguém atrapalhando, tem alguém enchendo a paciência, tem alguém atrapalhando a sua leitura, tem alguém querendo usar o computador aí agora para, né, fazer outra coisa ao invés de ouvir o meu programa, e isso então nos frustra. E o ser humano, quando ele é frustrado, ele realmente não fica completo, né? Nós nos sentimos divididos. É como se a frustração cria uma fissura no nosso ser, e nós então liberamos uma energia interna, um desgosto, nós ficamos irritados, surge de dentro de nós uma irritabilidade que é às vezes maior do que nós imaginávamos ser, e nós damos aí um peteleco em alguém, ou nós xingamos alguém, porque o mundo é cheio dessas pequenas, médias e grandes frustrações, meus amigos. E é justamente essas frustrações incidem sobre as pessoas naquelas expectativas que nós temos. Porque nós não nos contentamos com o que nós temos. Porque nós queremos mais coisas, mais conhecimentos, mais objetos, mais experiências. Queremos viajar mais, queremos ler mais, queremos ouvir mais. E se nós não tivermos a noção real das coisas, e se nós não conseguimos atingir essas nossas pretensões, nós ficamos o quê? Desiludidos, né? E para ser desiludido é primeiro ser iludido. Porque quem cria em nós mesmos as nossas ilusões são essas nossas expectativas irreais, porque nós não somos felizes e contentes ainda, porque nós não conhecemos a verdadeira fonte da felicidade, meus amigos. A verdadeira e única fonte da felicidade já está conosco, já está dentro de nós. Nós só podemos ser contentes, ter contentamento, sermos felizes se nós estivermos bem conosco mesmo. Nós temos que descobrir a maior fonte de contentamento, de felicidade dentro do nosso ser, e é ali que está a fonte da verdadeira transmutação, meus amigos. Porque se nós nos polarizarmos, como prega o hermetismo, no nosso eu interno, nós realmente seremos seres já que começaremos a experimentar a transcendência, a um plano de existência além do tempo, do espaço, dos objetos, da riqueza, da pobreza ou qualquer par de opostos que seja, porque o nosso eu espiritual está além dos polos, está além do bem, do mal, do quente ou do frio, daquilo que é que de todos esses pares de opostos que nos afligem, né? E mais uma frase aqui do Caibalion que diz: nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade, e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. E isso realmente tem a ver com o que nós estamos comentando, meus amigos. Porque aquela pessoa que se liga ao seu eu interno, ela começa a cumprir aquilo que os orientais chamam de Dharma, né? O Dharma, ele é uma coisa que transcende o nosso karma, que são as ações que nós fazemos no mundo. Porque nós não podemos escapar dos efeitos que vão advir dos nossos atos, de tudo que nós fazemos, meus amigos. Mas, ao cumprir o Dharma, que é, né, a palavra Dharma tem mais de 20 acepções no sânscrito, quer dizer dever, quer dizer lei, quer dizer... existe aquela definição de Annie Besant que diz que Dharma é o passo seguinte que nós temos que dar na evolução para atingir o nosso progresso. Existe alguma coisa que cada um de nós tem que fazer nessa vida para dar o passo seguinte, e isso é cumprir o nosso Dharma. E há pessoas que são tão evoluídas que já nem têm mais passos pessoais para dar, elas já começam a cumprir os desígnios, as vontades divinas, porque Deus realmente tem um plano para o nosso sistema solar, meus amigos, para o nosso planeta, para a nossa humanidade, e esse plano tem um nome. O nome desse plano é evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para darmos passo para frente. E é apenas isso que nós podemos fazer, meus amigos, é acelerar essa evolução ou retardá-la, ou ficar marcando passo. Porque a gente vê que muitas pessoas marcam passo. E há outras pessoas que trabalham a favor, dão muitos e muitos passos para frente, e vão cumprindo e vão galgando cada vez mais posições sociais, posições espirituais, e estão cada vez mais aptas a servir ao próximo, a servir à humanidade, e por isso são pessoas queridas, são pessoas que são louvadas, são pessoas que realmente são úteis para os nossos semelhantes, para a humanidade, porque elas resolveram acelerar a sua evolução para estarem a serviço da humanidade, a serviço da qualidade de vida de toda a população do planeta. Então cada um de nós tem que tomar o nosso ritmo. Nós temos que procurar acelerar um pouco a nossa evolução, meus amigos, e sempre sabendo que a lei de harmonia, a lei de causa e efeito, trará para nós tudo aquilo que nós desejarmos. É óbvio que demora um pouquinho, porque às vezes a gente quer coisas, né, que não são reais. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo que nós desejamos virá a nós. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, meus amigos. E isso não é pouca coisa. Porque Deus, com a sua vibração, com o seu verbo, né, como nos disse João, no princípio existia o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é vibração, meus amigos. Com o poder da vibração, Deus criou, ele pôs para funcionar uma nebulosa escura de matéria que não tinha função nenhuma no universo, e ele pôs essa matéria escura, que a ciência hoje aí procura descobrir o que que é, colocou essa matéria para funcionar e fecundou-a com o seu pensamento até que nós estivéssemos aqui, e emanou do seu coração as chispas divinas que estão hoje brilhando nos nossos próprios corações, meus amigos, e ele mantém todo esse universo. Ele quis que esse nosso sistema solar se manifestasse, e nós estamos dentro desse corpo que foi criado pelo pensamento divino. E de maneira análoga, como o ser humano também pode vibrar, como nós podemos querer, como nós podemos desejar, nós podemos intuir, nós podemos visualizar aquilo que nós queremos, o universo se curva a nossa vontade, meus amigos. Isso não é momentâneo, não é repentino. Vocês têm que imaginar, para que as coisas chegassem ao ponto que estão no sistema solar, levou bilhões de anos. Então não é vocês pensarem uma coisa agora e no segundo seguinte ela acontece. Mas há coisas que nós desejamos hoje, que nós só vamos tê-las realmente no futuro, meus amigos, daqui a uma, duas, três existências lá na frente, é que o universo vai poder trazer isso para nós. Porque tudo tem que ser coordenado, tudo tem que ser equalizado para que realmente isso aconteça. Mas não duvidem, meus amigos, o universo vai dar para vocês tudo o que vocês querem. Então, procurem querer coisas elevadas, coisas fundamentais que tragam a vocês realmente um avanço espiritual. E a última, das últimas frases aqui do Caibalion diz o seguinte: os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei, e compreendendo o seu movimento, ele o opera em vez de ser cego escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e faz este caminho conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para cá e para lá. Assim é o sábio em comparação ao homem ordinário. E contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à mesma lei. Aquele que compreende isto está bem no caminho do domínio. E, terminando praticamente o livro, a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O todo é mente, o universo é mental. São essas as últimas palavras do livro O Caibalion, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do programa Lux Esotérica. Nós chegamos ao fim desse estudo, realmente muito felizes, porque temos certeza que cada um de nós deu um passo além na sua evolução ao considerar essas ideias. Porque, como nós dissemos ontem, a nossa mente retém toda a informação que nós recebemos. Então nós devemos fixar a nossa mente em coisas sagradas, em artes que sejam belas, que sejam elevadoras, que nos conduzam para cima, para o alto, porque a sabedoria, meus amigos, ela só vem com realmente uma grande constância nas coisas superiores. Nós estamos caminhando e vamos caminhar juntos sempre aqui nesse programa, trazendo para vocês realmente o que houver de melhor nesses campos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, da espiritualidade humana. Foi um prazer e realmente uma satisfação poder ter conduzido esses estudos do Caibalion, que nós damos por encerrado. Esperamos que vocês tenham apreciado e que aqueles que ouvirem os nossos programas que já foram ao ar possam sempre, através da loja esotérica virtual, continuar considerando essas ideias sublimes de que realmente o todo é mental, meus amigos. Então, dediquemos a nossa mente a Deus, à espiritualidade e aquilo que está dentro de nós. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, meus amigos. E a partir de amanhã, nós estaremos fazendo um novo estudo aqui, meus amigos. Nós estivemos pensando, conversando aqui com alguns dos nossos associados que nos são mais próximos, alguns amigos pessoais, e nós chegamos à conclusão que seria muito interessante, pela época do ano, por essa época maravilhosa que é o fim do ano, que nós vamos passar a estudar a partir de amanhã um material que está já na loja esotérica virtual, que é o maravilhoso livro do nosso queridíssimo amigo Raul Branco, que é o livro Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. Então vocês terão a oportunidade de ler juntamente comigo o texto que já está lá publicado na loja Esotérica Virtual, do livro do Raul Branco. E com certeza, não só nós não vamos conseguir ler verbatim todo o livro, mas a nossa intenção é de fazer comentários, porque vocês sabem que eu atuo muito fortemente nessa área do cristianismo. Então será uma oportunidade nesse final de ano, aonde se evocam justamente os pensamentos cristãos, a fraternidade natalina, que não é obviamente apenas uma coisa comercial. Nós vamos enfatizar que o cristianismo, que a cristandade, a biografia de Jesus, os seus ensinamentos, se referem a coisas internas do nosso ser. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a ler e comentar para vocês o livro Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, do nosso querido Raul Branco, que livro esse que, segundo a sua autorização, o seu texto já está à disposição lá no site da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. E o Caibalion, nós nos despedimos dele já com saudades, porque foi muito bom, foi muito gostoso nós estarmos aqui tratando desses temas que realmente contribuem para a nossa elevação, meus amigos. Só nos resta encerrar esse programa no dia de hoje fazendo a última vibração, aquela vibração que vai nos reconectar com o nosso eu interno, para que nós estejamos sempre plenos dessa vibração espiritual que nos traz o contato com a nossa chispa divina. Vamos nos recolher uma vez mais ao nosso ser interno, procurando fechar os olhos, procurando respirar mais profunda e lentamente. Vamos procurar visualizar no centro dos nossos corações aquela luz branca, uma verdadeira alvorada de luz espiritual preenchendo todo o nosso corpo. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM. Obrigado também a vocês que nos acompanham nos programas gravados. E muito, muito obrigado a vocês que adquiriram esse programa, estes programas sobre o Caibalion na forma do CD-ROM. Muito obrigado pelo apoio material que permite com que todas as nossas atividades na internet tenham continuidade com o seu apoio, ao qual nós agradecemos muitíssimo. Encerramos esse programa de hoje, esperando estar com vocês amanhã aqui com o estudo do livro do Raul Branco, sobre o cristianismo, a sua parte interna, que está lá no site do Levir. E a todos vocês, meus amigos, desejamos uma ótima noite, um bom repouso, que nós estejamos aqui na próxima oportunidade, com muita paz, com muita saúde e muita disposição, muito entusiasmo para continuar a nossa jornada de evolução, focalizando a nossa mente em assuntos sempre muito elevados. A todos deixamos o nosso abraço, muitíssimo obrigado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, aqui pela Esotérica FM, onde vocês encontram a boa música e muita sabedoria para a sua alma. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.